Anderson Lima diz que espera resultado da investigação da Polícia Federal. Marco regulatório é positivo, diz Renato Médicis, da Água de Manaus. Número de inadimplentes e devedores ainda é alto em Manaus. Essas são algumas das principais notícias no portal do Jornal do Comércio, jcam.com.br, neste dia 1 de julho de 2020. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News. O governador Wilson Lima disse, através de um vídeo publicado nas redes sociais, que é o principal interessado na apuração dos fatos relacionados à investigação da Polícia Federal dentro da Operação Sangria, que foi deflagrada na manhã de ontem em Manaus. O governador afirmou que não houve nenhuma determinação para qualquer prática ilegal, apesar da necessidade de celeridade nos processos para aquisição de materiais para o combate ao coronavírus. O governador também disse que espera ter os fatos esclarecidos na maior brevidade possível, afirmando ser o principal interessado na questão. Na operação da Polícia Federal, foram presas 8 pessoas, entre elas a secretária estadual de saúde, Simone Papais. Os envolvidos na operação são acusados de ilícitos na negociação de 28 respiradores e ventiladores mecânicos destinados ao tratamento da Covid-19. Segundo a Polícia Federal, no inquérito constam provas e indícios revelando o desvio de recursos públicos federais, os quais eram destinados ao sistema hospitalar estadual, em razão da emergência da saúde pública provocada pelo novo coronavírus. O governador Wilson Lima enfatizou que não houve determinação para qualquer prática ilegal por parte da Secretaria de Saúde. Hoje eu fui surpreendido com uma operação aqui em Manaus, quando estava em Brasília cumprindo uma agenda oficial. Apesar de surpreso, eu acho importante para esclarecer esses fatos. E eu, enquanto governador, sou o principal interessado de que isso seja efetivamente apurado. Durante o pico da pandemia, a minha determinação era para que se salvasse vidas. E aí havia necessidade de celeridade nos processos para a aquisição de materiais para o combate ao coronavírus. E em nenhum momento houve qualquer determinação para a prática ilegal, para a corrupção ou qualquer coisa nesse sentido. Portanto, eu estou absolutamente tranquilo e na certeza de que esses fatos serão logo esclarecidos. A Águas de Manaus vê como positiva a recente aprovação do marco regulatório do saneamento básico no Congresso. O diretor-presidente da companhia, Renato Médici, avalia que a legislação é um passo adiante para aumentar o acesso de um serviço básico ainda sonegado à maioria dos brasileiros. O engenheiro também explicou que a concessionária que atua na capital desde 2018 não será afetada pela medida, uma vez que seu contrato de concessão tem validade até 2045. O Renato Médici explicou que hoje a cobertura de esgoto não passa de 20% da cidade, mas que a expectativa é que até 2030 alcance a cobertura de 80% da capital amazonense. Desde que o Grupo EGE assumiu a Águas de Manaus em junho de 2018, que vem constantemente investindo na cidade de Manaus. No que diz respeito ao esgoto, atualmente a cidade tem 20% de cobertura e hoje capta e coleta cerca de 1.500 litros por segundo. Inauguramos recentemente algumas obras de esgotamento sanitário, como a estação de tratamento do Ayapuea Xingu, também a estação do Timbiras, que é a maior estação de tratamento da região norte do Brasil, e tudo isso faz parte de um grande plano de investimento que visa chegar até 2030 em 80% de cobertura na cidade, ou seja, um enorme salto em qualidade de vida, em dignidade para os moradores da cidade de Manaus. E apesar dos impactos econômicos da crise da Covid-19, o percentual de famílias endividadas e inadimplentes em cheques, cartão de créditos e carnês de loja, entre outros, sofreu pequeno refluxo entre maio e junho. O mesmo ocorreu no caso dos inadimplentes. Os números são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. Na sondagem, 81,7% das famílias manauenses ouvidas, ou seja, um total de 513.579, se dizem endividadas. O assessor econômico da FEComércio do Amazonas, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas, José Fernando Pereira, avaliou a situação como muito preocupante. Esta é uma situação extremamente extremamente preocupante, porque sinaliza que nós teremos dias difíceis, com um contingente de desempregados, um número elevado de endividados e também um número elevado de inadimplentes, e que isso traz prejuízos para a economia como um todo, principalmente para o segmento comercial. Essas são algumas das principais notícias do portal do Jornal do Comércio, jcam.com.br, nesse dia 1º de julho de 2020. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News.